Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Produtos da loja Evangelizar Online, sempre presentes. Minha Primeira Bíblia é um livro apresentado pelo Padre Reginaldo Manzotti, feito especialmente para catequizar as crianças, que você pode adquirir para seu filho, neto ou afilhado pelo fone 41-3221-6060 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br. Para mim. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Que bom que eu posso contar com a sua ligação. Que você se torne um associado hoje. 0-8401-0909, dígito 1. Se cada um puder ajudar, nós iremos evangelizar mais e mais. Ligue 0-8401-0909, dígito 1. Nos ajude na evangelização. Que Deus os abençoe. Como posso ser feliz? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0-8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, neste domingo, dia onde somos chamados à Eucaristia, não esquece não. Nesse segundo momento, nos deparando com o Evangelho do dia, o que Deus tem a nos dizer com sua palavra que é viva. Crendo nessa misericórdia de Jesus Cristo, Senhor, eu confio em vós, Jesus. Eu confio na vossa misericórdia. Vamos juntos? Para esse segundo momento, confiando na misericórdia e na ação de Deus, como a gente escuta em testemunhos que são deixados na plataforma. Escute. Uma filha de Deus de Curitiba. Liguei para meu irmão e fiquei muito triste, pois ele dizia que não estava bem e queria morrer. Viria em minha casa, passar o que ele tinha no meu nome e para que eu cuidasse de tudo quando isso acontecesse. Pois ele é solteiro, mora sozinho e acho que está com depressão. Pois quero a presença dele, Padre, e não seus bens. Então comecei a oferecer a ele o Terço da Misericórdia, Padre. Não liguei mais para ele, mas tinha fé que ele ia mudar de ideia. Através da minha fé, fiquei tranquila e depois de uns 3 meses, ele apareceu diferente daquele que falou comigo antes. Estava bem, feliz, animado, cuidando até da saúde. Fiquei feliz e ainda com mais fé, agradecida por Jesus misericordioso nos ajudar. Obrigada, Padre, por nos orientar. Amém. Amém, filha. E ela disse, obrigada a você, deixa eu primeiro dizer, obrigado, filha de Curitiba, que me escuta pela rádio Evangelizar, é preciso, essa benfeitora nacional. Mas você viu que ela disse algo interessante. O irmão veio, disse que queria se matar, queria passar tudo pro nome dela. Qual foi a reação dela? Serenidade. Não chamou atenção. Serenidade a ponto de dizer assim: eu confiei na misericórdia e fiquei tranquila. A fé traz tranquilidade. A fé traz certezas. Parabéns, filha, por esse ensinamento. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra de Deus já chegou. Nova luz clareou para o povo. A palavra de Deus já chegou. É, a palavra de Deus já chegou. Uma luz clareou. Todo pobre já viu o mundo novo. Mateus 5, 35, 48. Quem andava a espalhar se juntou. Quem vivia como cego enxergou. Por todo canto já nasceu comunidade. No caminho da verdade muita gente já entrou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ora, eu vos digo, não ofereçais resistência ao malvado, pelo contrário, se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a acompanhá-lo por um quilômetro, caminha dois com ele. Dá a quem te pede, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Ouvistes o que foi dito? Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Ora, eu vos digo, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa terei? Os publicanos também fazem a mesma coisa, e se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você foi à missa domingo passado? Não lembro, padre. Então como é que eu vou partir para explicar que é continuidade do evangelho de domingo passado? Na minha cabeça está bem fresco. Diz assim: lembra que também Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não cometas adultério, eu porém vos digo. E continua, Jesus também falou lá: ouvistes o que foi dito, não jurarás falso, eu porém vos digo. Ouvistes o que foi dito, não matarás, eu também vos digo. Hoje, o Evangelho fecha essa compreensão mais ampla que Jesus tem da lei. E ele fala de perfeição. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: não é bem assim. Aqui não se trata de lei divina, mas se trata de comportamento humano. Se trata de buscar a perfeição, de buscar viver de fato como filhos de Deus. É bom lembrar que diz: ouvistes o que foi dito, amai vossos amigos e odiai vossos inimigos. E Jesus diz: não, não deve haver espírito de vingança, mas de mansidão. Mateus, continuando no espírito das bem-aventuranças, propõe a conversão da comunidade. A lei de Talião, na tradição de Israel, incitava a vingança. Vingança pela violência sofrida. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Êxodo 21, 23, 25. Portanto, Jesus vai no espírito das bem-aventuranças, propondo não a vingança, mas a mansidão. Propõe o amor incondicional, o amor de irmãos, o amor que brota da misericórdia do Pai. Jesus revela o Deus de misericórdia sem limites. O apelo que Jesus faz hoje é um apelo de mudança de referências religiosas da antiga tradição de Israel para uma nova forma de viver. É esse aí. A misericórdia como bem-aventurados, um novo tempo. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, do teu templo construído de história, de teu povo tão sofrido. Pai, cria em nós um espírito dócil ao Espírito, modelando o nosso coração segundo o teu modo de ser. Pai, coloca-me no caminho da verdadeira perfeição, ser perfeito como o Pai é perfeito. Este domingo, vamos pedir a graça de vivermos desta forma mais ampla, mais misericordiosa, como Jesus pede. Abençoai, Senhor Pai de misericórdia, a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.